DJ Giovan. CD Os Top do Pará. Se inscreva no canal Fabiano Tailandense. No momento, Rafael Barros, a revelação do momento. Não quero mais saber de você.